Ladies and gentlemen, boys and girls, today, the Red Corner in the USA, Mario the Super Mario, and now in the Blue Corner, Sonic the Bem, pessoal, no ritmo de UFC, estamos aqui nessa noite calorosa com toda a plateia do UFC Brasil para orgulhosamente apresentar o combate do século, Mario versus Sonic. E no nosso canto vermelho do corner, abanando a toalha e segurando o banquinho, do lado de Super Mario, Leandro Romero e William Correia. E do lado azul do corner, segurando a garrafinha d'água e passando pasta nos olhos de Sonic, nós temos... Ben Miranda. E Luciano Carvalho. Muito bem, pessoal. Já posso parar de falar como narrador de UFC? Vamos voltar ao normal. Pode ligar o modo Fábio on. E trazendo no combate dessa luta... A tentativa pífia de imitar o Bruce Buffer, né? Estou aqui, Fábio Camatari. E o assunto dessa noite é justamente um combate. Um combate que nasceu numa conversa fechada do Facebook com outros personagens e a gente resolveu fazer uma pauta sobre o assunto no melhor estilo UFC. Então nós trouxemos aqui um time de especialistas, Nintendo e Sega, né? Deus tá vendo disso. esse não ganha presente no Natal. Essa mentiraiada toda. Enfim, o assunto é esse. Vamos tentar provar quem ganha um combate entre Sonic e Mario. Quem é o melhor no mundo de games e etc. e afins. Ok? Ok. Para nossa zona de acesso, nosso momento de indicações, leituras de feedbacks, etc e tal, temos aqui notícias relevantes do nosso editorial. A primeira delas, André, por favor, nos traga a boa notícia. Então, eu recentemente comecei a ler um livro, foi lançado no começo do ano, março, abril, maio desse ano, e estou lendo agora e gostando bastante, resolvi recomendar para vocês. O livro do mesmo escritor de Game of Thrones, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, George R.R. Martin, e é um livro que ele escreveu, uma série de livros que ele escreveu na década de 80, década de 90, sobre super-heróis. O título é Wild Cards, e se passa logo depois da Segunda Guerra, quando um vírus alienígena chega na Terra e começa a transformar as pessoas em heróis, em vilões, né? Algumas com deformidades, até as pessoas que eram transformadas que viravam super seres e não eram deformados eram chamados de ases, e os que se deformavam eram chamados de coringas. E acompanha a história do mundo, né, a história americana, de uma maneira bem interessante. Ele vai passando através dos anos, os acontecimentos, e mescla esses acontecimentos com esses heróis. E gostei bastante, tô na metade do primeiro livro, são 22 livros, bastante coisa. Ele contou com a colaboração de vários outros escritores nesses contos, né? Até o Christopher Claremont ajudou a escrever alguns. E eu recomendo a leitura. Olha, vale a pena. Como eu falei aqui, pessoal, é tipo Watchmen. Só que não. Mas é isso aí. Comprem, leiam, que vale a pena. É bem legal. William, traga-nos a próxima notícia. Bom, a próxima notícia aí agora é sobre algumas polêmicas que tem girado aí em torno de um cânone dos quadrinhos. Bom, a maioria dos fãs aí de quadrinhos, acho que se não conhece, então vá lá estudar, vá lá ler, porque devia conhecer. É a Piada Mortal, escrita pelo mestre Alan Moore. E essa história é famosa porque mostra o que o Coringa faria para transformar uma pessoa sã e louco como ele. Tem alguns flashes do passado do Coringa, de um possível passado do Coringa, segundo a visão do Alan Moore. As polêmicas que criaram com isso aí, primeiro foi o Morrison, o próprio Grant Morrison, que tem muitos trabalhos relevantes aí no meio dos quadrinhos, já escreveu muita coisa que também está se tornando épica, né? Que já se tornou épica. Ele disse recentemente que na Piada Mortal, segundo ele, tá? Segundo a visão dele, ele, naquele finalzinho, o Batman teria matado o Coringa. Então, teoricamente, aquela lá seria a última história do Batman com o Coringa, né? Com os spoilers ligados, aquele momento lá em que os dois estão rindo. E aí a cena fecha pra chuva caindo. Então, teoricamente, de repente, a risada dos dois parceiros e a polícia tá chegando. Isso aí seria o momento em que o Batman teria quebrado o pescoço do Coringa, devido às barbaridades que ele cometeu. A outra polêmica é agora o Billy Hines, que trabalha na Ghost Comics lá em Londres. Ele comentou no Twitter há um tempo atrás que na Piada Mortal ele estaria... O Moore sempre deixou meio que em dúvida, né, meio nebuloso, se o Coringa, no momento em que ele aleja a Barbara Gordon, ele teria abusado sexualmente dela, teria estuprado ela. Fica sempre aquela coisa meio nebulosa. Segundo ele, ele teria feito isso sim, porque a imagem, as páginas que teriam sido originalmente desenhadas, mostrariam umas coisas um pouco mais explícitas do que o que, na verdade, acabou sendo publicado. Enfim, agora é isso aí, eu passo para nós, os companheiros, agora opinião minha comparado com isso. Eu não vejo nenhuma das duas maneiras dessa forma aí, não sei a vocês como vocês interpretariam. Eu vi a tal da página em que foi mudada, que as imagens foram mudadas, não tem nada muito mais revelador do que o que acabou sendo publicado no final. E também esse aspecto que o Morrison comentou do Batman ter matado o Coringa, eu acho que foge meio até no próprio ser, né, no próprio âmago do Batman. Ele não mata, ele decidiu ser o Batman porque perdeu os pais porque alguém matou os pais dele. Então esse seria um dos principais pontos, um dos pilares do Batman. Não acho que, por mais que o Coringa tenha feito, e o Coringa já fez inúmeras barbaridades aí na vida dele, já matou Robins, né, já fez um monte, já envenenou a água de Gotham, já fez um monte de coisas, e ele, o Batman, nunca chegou ao ponto de matá-lo. Já chegou a querer fazê-lo, mas nunca chegou a esse ponto. E vocês, companheiros, vocês acham que essas... Ou é só o pessoal querendo fazer um burburinho aí por uma obra que já tá consolidada aí como uma das grandes obras dos quadrinhos aí? Eu acho que procede, eu acho que é verídico, né? É um caso do Datena resolver, inclusive. E olha, eu não me espantaria, eu quero deixar registrado aqui, né, no nosso podcast de hoje, que... Daqui 10 anos vai ter uma versão super mega estendida do Senhor dos Anéis, mostrando que o Frodo foi abusado pelos orcs, logo depois que eles acham ele envenenadinho, enrolado lá, que ele sai todo peladinho. Impossível, a cara de triste do Frodo. O anel nessa hora. Nessa hora, com certeza, ele perdeu o anel e é uma cena deletada. Ele ficou triste porque os orcs não mandaram e-mail, não escreveram nada, né, depois. Não, ele saiu, cara, ele... Eles falando sobre o Batman, aí depende da interpretação de cada um. Eu acho que não muda nada a história, não muda o significado. É uma história legal pra caramba, foda pra caramba. E independente se estuprou ela, se ele matou ou se matou o Coringa no final, é a interpretação de cada um, o que vale é a história. Na verdade, sim, é uma obra de arte, e toda obra de arte depende muito da visão daquele que tá apreciando a obra, então é subjetivo, né, meu? Eu acho que também não muda nada também se estuprou, se não estuprou, se matou, se não matou no final. Eu acho que continua sendo uma das maiores histórias em quadrinhos ainda, e não vai, é uma coisa que não afeta tanto assim, né? Eu concordo com vocês, eu acho que, especialmente por ser uma obra do Alan Moore, né? O Alan Moore é cheio de fazer isso, pra fazer o leitor dele pensar. Então, cada um cria a sua visão do que foi a Piada Mortal, né? Do mesmo aspecto, voltando ao Watchmen de novo, né? Só que não. Só que não. Ah, mas como o próprio Alan Moore disse recentemente, né? Ele odeia super-heróis. Então... Vindo dele, dá pra esperar qualquer coisa. Exatamente. Ah, Alan Moore, vai... Fábio, só porque ele nunca escreveu o Hulk? Não precisamos de um cara assim. O cara precisa escrever o Hulk. Imagina uma história do Hulk pelo Alan Moore. Não, ia ficar uma bosta. A gente tem o Peter David que faz isso. Igualzinho. Só que não. Por favor, temos que perder. Beleza? Beleza, então. Sonic vs Mario. Ok, ok, apresentando os nossos lutadores da noite. Temos defendendo as bandeiras de Sega e Nintendo, os alaúdes, né? Os expoentes máximos dessas duas franquias de consoles, Sonic e Mario. Sonic, o porco espinho barra ouriço, e Mario, o encanador. Calma aí. Alaúde não é violão? Menestrel. Retumbante, metrovar. Eu acho que você quis dizer baluarte. Baluarte. Ai, que burro, tá zero pra ele. Baluarte. Mas tá valendo. Segue o jogo. Isso tá bom. Exatamente. Vamos apresentar então nossos personagens queridos do coração? Vamos. Certo? Vamos, os alaúdes. Os alaúdes, nossa. E começa, vamos lá? William? Bom, galera, vamos dar uma pequena apresentada e falar um pouquinho sobre Mario, né? Mario e seu universo. Eu sempre falo isso. Se existe videogame hoje em dia, é por causa do Mario. O mercado de videogames tinha... Polêmica. Bom, o mercado de videogames estava estagnado, tinha praticamente afundado. O VOD 83, 84, a Atari faliu, por mais que ela tenha tido aquela ascensão, de repente caiu, afundou com tudo. Ninguém queria mais saber de videogame em 83, 84. Só que uma ex-fabricante de baralhos e de outras bugigangas lá no Japão decidiu, falou, não, ainda tem espaço para esse tipo de coisa. E tinha lá e decidiu investir nesse mercado que aparentemente tinha afundado, tinha acabado com tudo. A Nintendo teve uma ideia de, vamos tentar fazer uns arcades aí, tentar colocar em alguns pontos, especialmente também nos Estados Unidos. Só que eles experimentaram com um, colocaram lá num pub lá nos Estados Unidos, num bar lá, e viram que aquilo lá não deu muito certo, aquela máquina lá. E aí viram os executivos e falaram, pô, e agora, como é que a gente faz com esse negócio? Não vai vender. E aí entrou na história o brilhante Shigeru Miyamoto, que é o, apesar dele, ele fala que ele não entende muita coisa de computador, ele sabe mais fazer design, é tido como pai dos designers de games. Ele criou a ideia com aquela engine daquela máquina que existia lá, ele criou um primeiro joguinho, que era o Donkey Kong, que tinha um rapazinho bigodudo lá que ficava pulando barril. E aquilo lá estourou. Aquele rapazinho bigodudo iria ser no futuro quem a gente conhece hoje em dia como Mario. E é ele que, na verdade, com esse primeiro joguinho, e depois surgindo com o Super Mario Bros, mais pra frente, no console caseiro, no Famicom no Japão e no NES nos Estados Unidos, é que é aí que é a renascer das cinzas do mercado de videogames. É, só lembrando que no começo, né, o William, não era Mario, né, o nome dele, né? Era Jumpman. Quando na época que ele pulava barril lá com o Donkey Kong, o nome dele era Jumpman. E ele também não era encanador, né? Ele era carpinteiro, né? É, a ideia original era ser ele ter... Na verdade, aquela roupinha que colocaram nele lá era pra... Tipo, era o que dava pra fazer na época com os pixels que tinha lá, né? Aí eu falei, caramba, e agora? Aí teve um outro joguinho posterior, que é antes do Super Mario Bros, que era o Mario Bros, que também era de arcade, que eles criaram, que esse chegou a sair até pro Atari, que tinha um caninho lá, que tinha uns bichinhos lá, que ficava saindo do cano lá, que você tinha que exterminar os bichos. A ideia era eles serem um carpinteiro, só que como aquilo lá tinha cana, não sei o que lá, dá uns bichos saindo do cano, falou, pô, isso aqui tá parecendo coisa de encanador. Aí ele virou encanador. E o nome mudou de Jumpman pra Mario por causa do senhorio do prédio da Nintendo lá, que chamava Mario, né? Mario Cicali. Tava com o aluguel atrasado, né? Os caras da Nintendo. É, o Shigeru Miyamoto acho que devia ter muita conta pra pagar, tava no início de carreira, não ganhava muito, e tava com o aluguel atrasado, e o dono do apartamento que ele morava lá chegou brigando com ele lá, e pra ele pagar, né? E o nome do homem era Mario, ele decidiu homenagear o senhorio dele lá. Cadeira, né, meu? André, vai vendo o personagem que os caras querem defender, mano. Pois é. Um gordo bigodudo que era marceneiro, subiu na vida, virou encanador e, meu, criado por um cara que tava devendo aluguel. Puta, mano, não vão, meu. Vou começar no jab já, mano. O Sonic já vai começar no jab já, antes de encaixar o mapa dele. Olha que tem muita história pro caminho aí. Na hora que a gente começar a se aprofundar aí, vocês vão ver que o coitado do Sonic não tem muito mais que defender, não. Começou sem carisma nenhum. Sem carisma nenhum, meu. Era um personagem secundário. Ele, meu, ele era ajudante do jogo do Donkey Kong, velho. Ah, meu, não, nem, para, nem para. O nome do jogo era o nome do macaco, né? Era o nome dele. Não era o nome dele, meu. O cara era coadjuvante, meu. Vai, mas segue, vai, segue. Ah, vamos, não, deixar. Luciano, vai. Luciano, fala um pouquinho da... Não deixava. Luciano, fala um pouquinho da história da SEGA agora pra gente. A SEGA, meu, surgiu em 1940. Ela já surgiu, já, não foi igual a Nintendo, que surgiu fazendo cartinha de baralho, qualquer coisa. Porque a Nintendo tem mais de 100 anos, né, meu? Mas, na verdade, no mundo dos videogames tem 3, 4 anos, sei lá. Então a SEGA chegou enxergando longe. Não, a SEGA já chegou em 1940 e falou, meu, vamos fazer um mercado pra divertir aqui com essa galera aqui, ó. Ela surgiu como um divertimento, né, meu? Na época da guerra lá em 1942, ela surgiu como uma empresa de divertimento pago. Posteriormente, o empresário mudou pro Japão, David Rosen, e ele montou uma empresa de cabines fotográficas, aquelas fotos instantâneas, sabe? Que a gente entra na máquina, tira foto e tal, que é bastante comum lá. Lá no Japão e nos Estados Unidos, né? No Brasil nem tanto. E esse cara, ele acabou se associando à SEGA. Pra quem não sabe, SEGA significa Service Games. Service Games. Entenderam? SEGA. Eu achei que era a mulher que não enxergava. Eu achei isso. Não, Benny Hilton. E aí, em 65, eles se juntaram e formaram a SEGA Enterprise. Em 69, eles foram comprados por uma outra empresa chamada Gulf and Western Industries. Mas o Rosen lá, o antigo Rosen, ele ainda continuou sendo o... Aí me ajuda aí, Fábio. CAO, né? CEO. É isso, esse cara aí. O chefe da porra toda. É, o chefe de tudo. E eles sempre foram voltados a softwares e consoles, né? Aí eles lançaram vários videogames, na verdade. Foram lançando vários consoles, o SG-1000 e o SG-1002, SG-1003. Aí lançaram o SC-3000 até chegar no Master System, né? E aí quando eles lançaram o Master System, aí foi como o William falou, o mercado realmente estava estagnado durante um tempo. E com a chegada do Nintendo e posterior com o Master System, né? A geração 8-bits, aí deu um novo jump, né, no mercado de games, e eles começaram a ver que tinha um futuro, que dava pra investir nesse mercado. E aí o Sonic, na verdade, surgiu em 91, né? Ele veio em 91 justamente pra combater o Mario, né? Era... Se de um lado a gente tinha Nintendo e o mascote, o principal símbolo da Nintendo, o Mario, o Sonic veio nessa de ser o mascote da SEGA. Porque até então, no Master System, o Leandro que teve Master System, lembra muito bem, era o Alex Kidd, né, Leandro? Durante toda a geração de 8-bits da SEGA, o personagem principal, o ícone da SEGA foi o Alex Kidd, né? O Alaúde era o Alex. O Alaúde da SEGA era o Alex Kidd, é. Só que com a chegada do Mega Drive, aí eles resolveram mudar o foco, né, e lançaram o Sonic, na verdade, e aí o Sonic passou a sair junto com o videogame, inclusive, né, era vendido o cartucho, acompanhava o videogame. É, pra você ver que o Alex Kidd não ia dar pega pro Mario, né, coitado do pobre Alex Kidd. Não, você não pode, meu, a arma principal dele era os dedos lá, Jockey Pô, mano, como é que foi? A única vantagem do Alex Kidd é que eu aprendi a jogar Jockey Pô com o joguinho dele, eu não conhecia. O tamanho da orelha, né? Porra. É, o moleque orelhudo que joga Jockey Pô, mano, vai bater em quem também, né, mano? E aí lançaram o Sonic, né, cara? É, algumas curiosidades também do Sonic, como o Fábio bem mencionou no começo aí, ele não é um porco-espinho, né? Isso aí são as caneladas da Tectoy aí, ou sei lá, de quem lançou no Brasil aí primeiro, mas acho que foi a Tectoy, né, William, que lançou primeiro, né? A SEGA sempre foi representada pela Tectoy aqui no Brasil. É, então, e aí lançaram como Sonic o Porco Espinho, mas na verdade é Sonic o Ouriço, né? The Hedgehog, né, o Fábio? The Hedgehog Chili Peppers. É, não confundam, são mamíferos diferentes. É, o primeiro nome do Sonic era Mr. Needle Mouse. Rato dos espinhos. É, a tradução acho que deve ser isso aí. Rato de espinho. Rato de espinho deve ser algum outro tipo de ouriço, né? É porque e quando eles estavam procurando um novo mascote, a SEGA, na reunião eles queriam, surgiu até o assunto que eles queriam um ícone, assim como o Mickey Mouse era pra Disney. Então talvez por isso a princípio eles pensaram nesse nome, né? Justo aí, ó. Muito, muito legal. E o Sonic, na verdade, ele veio ser uma totalmente contrário do Mario, né? Se o Mario era um personagem já um gordo, de bigode, um jogo um pouco mais lento, não estou falando que isso é bom ou ruim, mas era um jogo mais lento. O Sonic vinha com um visual todo moderno, né, cara? Todo mais cool, né? Assim, o Sonic era, meu, tinha o cabelo arrepiado, o Sonic tinha tênis, corria pra caramba, você via a tela quando você ligava lá, falava, SEGA! Você via, meu, o Sonic correndo pela tela, dando pirueta, cambalhota, então assim, era totalmente ao contrário. Cenário bonito, ele colorido. Ele era mais anti-herói do que os heróis que tinha de videogame. Justo, ele não veio com essa... Realmente, ele não veio com essa função de ser um herói, na verdade. Ele veio com a função de ser o personagem que representasse a SEGA. Mais especificamente, o Mega Drive, né? Mas nessa época aí, o Sonic dava de 10 a 0 no Mario, porque... Questão de visual, questão de velocidade de jogo, questão de dinâmica, ele foi uma revolução. É, vamos começar pelos jab já. O Sonic vai só jabear por enquanto, certo, William? Ah, não, eu ia dar um direto agora. Você estava falando da primeira aparição, eu ia falar. Então diga. O Sonic, na primeira aparição dele, você vai falar que ele apareceu num jogo de corrida, certo? Isso, ele era um brinquedinho de ficar no retrovisor, assim. É, isso mesmo. Red Mobile. Red Mobile, isso mesmo. Ele ficava no retrovisor do carro lá, né? Easter Egg, o Robotnik aparecia mais do que ele. Como é que é? Easter Egg, né? Ai, cara, não é verdade. Aí o Sonic foi nascer 10 anos depois do Mario. O Mario já tinha bagagem, né? O Sonic tava tomando leitinho, o Mario já tava quebrando o Mario. Mas o Sonic surgiu, já tinha o jogo mais vendido do mundo. Realmente, concordo. Mas essa comparação é injusta, porque assim, na verdade o Sonic veio pro console 16 bits, né, meu? Ele depois foi lançado pro Master System, mas ele veio já na geração Mega Drive, né? Enquanto o Mario realmente veio desde o Atari, né? O Mr. Jumpman é do Atari, né, cara? De 2 bits ainda só. Nesse quesito aí, o Mario é mais antigo. Então, assim, mais antigo, mas também só fez porcaria, né? Antes, né? Não fez como? Nada. Eu já aprendi da onde é que veio o nome do Mario. Agora eu quero saber da onde veio o nome Sonic. Sonic é sônico, de velocidade, né? Super Sonic, eu acho. Controvérsias. Vamos voltar pro Jeb lá, mano. Vamos partir do princípio do nome do videogame. Nintendo. Aí vem Super Nintendo, que era o Super Mario. Meu, que coisa mais brega, né, cara? Você pega o Sonic, olha o nome do console, Mega Drive. Mano, já é um jab. Essa porra já é um jab, já, mano. Super Nintendo, mesma coisa que a gente... Vamos montar um console agora. Vamos, o Zine Acesso agora vai montar um console. Como vai ser o nome? Super Zine Acesso. Não, mas tem que ver que a Nintendo é simplista. Isso aqui foi um dedo no olho, não pode. Dedo no olho, não pode. Em defesa do console da Nintendo, vale lembrar que o Mega Drive era um fake de 8 bits. Era 2 de 4 bits. Listo. Tá sabendo legal. O juiz tá roubando, mano. Não. O juiz é tendencioso. Vamos lá. Não, na verdade o Mega Drive era um console de 16 bits, chamava Mega Drive no Japão, veio com o nome de Genesis, que belezinha, Genesis. Lá nos Estados Unidos. Meu, uma banda de rock fudido. Deveria ser o Exo. A geração da SEGA, né? Como que o Genesis é a segunda geração? Não, Genesis é uma banda de rock progressivo, mano. Olha o bagulho, já era plágio. Então, mas aí ele era de 16 bits, realmente o Mega Drive tem esse título. O primeiro console de 16 bits do mundo é o Mega Drive. Só que, e ele tinha um processador muito bom, Motorola lá e tudo mais. Só que quando a Nintendo pôs o SNES no mercado, aí não teve mais como. que o SNES tinha muito mais cores na tela, muito mais recursos visuais, tinha muito mais o som Mega Drive ganhava do Super Nintendo. Só que o Super Nintendo tinha efeito de zoom, de rotação, que o Mega Drive não tinha. Quando vocês comparam, dá pra comparar hoje em dia no emulador. Inclusive que o Super Mario World, que é o primeiro jogo do Super Nintendo, usava e abusava desse efeito de zoom e rotação. Inclusive outros também, como o F-Zero, que fez escola, né? O joguinho dos carrinhos espaciais lá. Star Fox. Inclusive que o SNES ia sossegadinho pra fazer esses jogos 3D aí, com o Super FX lá, que era o chip dele lá. E o Mega Drive penava por causa do Virtua Racing lá. Então... Foi. E o Mario, que eu lembro, tinha save, né? O Sonic tinha save, William? Não, o Sonic tinha. O Sonic era pra quem era gamer de verdade. Não tinha save, não tinha continue, não tinha porra nenhuma. Era na raça, mano. 7 mundos de 3 atos cada um, velho. É, o Mario tá bom, vai. O Mario tem mundos, 70, o jogo é enorme. 72 fases, 96 fases. O Mario tinha mundo, né? O Sonic tinha cenas, né? O Sonic tinha zonas. Zonas. Já era um jogo proibido pra menor. Já tinha zona. O Sonic, ele andava na zona, velho. Olha que moleque descolado, velho. O Mario andava no mundo. Andava com o molequinho também, proibinho. Com dois rabos. O Mario tira dinheiro de tijolo, velho. Não, ó. Ele anda pra cima e pra baixo com o cogumelo e ninguém cata o cara, ninguém faz nada. Breaking Bad, o cara. André. O Mario, se liga, o Mario é o cara mais corno dos videogames, velho. Todo jogo ele quer salvar a porra da princesa que foi sequestrada pelo Rei Koopa, mano. Se liga, ó. Das duas, uma. Ou ele é muito corno, acho que a princesa é safada, velho. Sabe por quê? A princesa deve falar assim, ó. Ela deve pegar o telefone e falar assim: ai, Rei Koopa, meu amor, o Mario tá arrumando outro encanamento e me larga aqui sozinho. O que, que você vai fazer hoje à noite? Vou passar no seu castelo aí. Aí o Rei Koopa deve falar: pô, mas você vai vir aqui de novo, o que, que nós vamos falar? Ah, dá aquela velha desculpinha lá que eu fui sequestrada. Todo jogo é isso, mano. Os caras sequestram a princesa e o Mario vai lá salvar, velho. Que Sonic corre atrás do homem ovo, né, velho? É, tá um cara que é um ovo. Sem contar aquele Luigi, né? O tal do Mario Verde. Pra que serve aquele Luigi? Que personagem mais inútil pra nada. O Luigi, meu amigo, ele não tinha nome. Mas ele tem dois rabos, né? Eu sei pra que serve o Luigi, cara. Mas o Sonic também tem um sidekick, né? Tem o Tails, que tem dois rabos. Agora sabe? Entre sidekick. Pra dar melhor. Luigi, Tails, meu amigo. Sonic, agora... você toma o controle aqui do lado, deixa eu jogar com esse. O Tails é o sidekick mais inútil que já existiu no mundo dos games. Não, ele não mata inútil. Inimigo. Ele não. Ele, ele sai da tela toda vez que ele você tá é jogando. Inútil. Ele só vem. Ele sai. Você vai correndo com o Sonic. De repente, cadê o Tails? Aí ele vem voando com aquela porcaria daquelas duas caudas dele. Não faz nada. Não mata um inimigo pra você. Pelo contrário, ele te atrapalha pra caralho. Fica na frente. Só fica rodando o rabo lá pra, o tempo todo. Não, meu, ó, agora vamos falar sério, vai. Agora, ó, presta atenção. O Mario é um personagem, ele já começa que ele é anti-ecológico. O Mario, qual que é o inimigo do Mario? Tartaruga. Ele mata os animais. O esquema dele é matar os animais, velho. Olha que mensagem anti-ecológica que já tava passando. O Sonic tá na floresta salvando os animais. Salvando. Não, porque se ele for contra, ele vai apanhar no Mario. Faz nada, mano. É verdade. Mas eu vou defender o Mario. O Mario não mata ninguém, rapaz. Ele só nocauteia o Bowser, ele joga no buraco. O Bowser toda vez volta. Se ele matasse, o Bowser não voltava. Não. O Mario já matou pelo menos uma raposa. Da onde ele conseguiu aquela pena de rabo que ele pega pra matar em fogo? É um raccoon, E o Yoshi quando engole as tartaruguinhas? Pra onde elas vão, hein? Elas viram fogo que eles desfazem. Elas vão pro inferno, cara. Olha isso. Olha que coisa Mas cruel. Se vai pro inferno é porque tinha que morrer. Acabei né? alimentar. O Mario é um dinossauro, o Yoshi é um dinossauro e come outros animais. É um predador. O Yoshi é um predador. Nada de útil. Nossa, é verdade. Onde é que a gente tava na pauta? Só xingando a mãe, né? A sua mãe é mais gorda. Não, a sua mãe é mais narguda. É, a sua empina barra forte. Cara, isso tá parecendo na escola, na época da escola, que a gente ficava brigando com o console. Master System ou Phantom System. Phantom System, velho. Nossa, eu tive um. Agora... Olha, a Nintendo tinha vários clones, né? É. A gente já falou disso há um tempo atrás, mas... Cada produtora, cada empresa lançava um modelo diferente do Nintendo. É, a Nintendo nunca teve representação de verdade. Teve uma época da Playtronic... A Gradiente, né? É, a Playtronic acho que era Gradiente com a Estrela, se eu não tô enganado. Mas já era na geração 16-bits, assim. Eles até lançaram Game Boy e o NES, o Nintendinho. Só que já tinha passado essa época, né? Todo mundo tava jogando Mega Drive e Super Nintendo. Então vendeu pouco. O Super NES vendeu bem. O N64 até vendeu legalzinho. Só que depois também largaram mão, né? A Nintendo sumiu. Quer dizer, como representação no Brasil, né? Como algum... hoje em dia ainda também não tem. A Tectoy fez um trabalho de marketing impressionante realmente no Brasil. Primeiro, o Master System sem fio era coisa que não existia para fora do Brasil, né? Ela forçou a implementação desse novo sistema no Brasil e depois a Sega japonesa copiou, né? E várias outras coisas, jogo nacional, jogo em português, por aí vai. Né? A gente tem que dar um braço a torcer pra Tectoy mesmo, que ela fez muita coisa aqui. A Tectoy foi, eu acho que foi a empresa que melhor representou algum videogame aqui no Brasil. E até hoje, né? Você vai em Casas Bahia aí e tudo mais, e isso aí você encontra vendendo ainda Mega Drive, Super, o Master System ainda, você consegue ver e comprar pra vender, né? Super. Então, comprar pra vender, não, né? Aqueles videogame que tem nas americanas aí, que vem com 100 e lá vai burdoada de jogo, ainda é o Master System mesmo, original lá, o Mega Drive, é isso aí? Tem, eles fazem com um monte de jogo embutido na memória lá, acho que deve ter a coletânea inteira de todos os jogos, porque deve ocupar o quê? 50 megas pra pegar a coletânea inteira de jogo do Master System, então tem um jogo pra caramba. Bem, pessoal, nós temos aqui o combate do século, o Mario encostado nas cordas, o Sonic golpeando sem parar, vem a Ring Girl mostrando a plaquinha de segundo round. Vamos ver o que acontece agora. Bom, então vamos agora partir pros golpes de verdade. Então, até agora a gente tava dando uma aquecida. Vamos falar... Agora nós ficou sério. Não, vamos falar agora... Quer que a gente fale de um senhor jogo, então, do Mario? Então, vamos partir já para a geração dos 64-bits. Vamos falar de Mario 64, Super Mario 64. Esse, sim, foi o jogo, foi o primeiro jogo do Nintendo 64, que eu considero um console muito injustiçado, porque, coitado, pegou a época, já era a geração PlayStation... E ele ficou. Hoje em dia, o pessoal tá descobrindo esse videogame. Hoje em dia, seja pela WiiWare, que você pode baixar jogos dele, ou por emuladores, ou quem tem o console mesmo. A Nintendo cometeu uns pecados aí com o Nintendo 64, né? Investindo em cartucho, umas coisas meio nada a ver. Só que o jogo em si, Super Mario 64, foi a estreia do Mario no mundo 3D. Foi a primeira vez que o Mario esteve num jogo em três dimensões e foi o senhor jogo, tanto que é considerado o melhor jogo do Nintendo 64 até hoje, talvez rivalizando com o Zelda Ocarina of Time, que também tem muitos fãs aí também. Dois jogões, é, acho que são os dois maiores aí, os heavy hitters do Nintendo 64. Mas ô William, e o Sonic 3D? Como que foi o Sonic no mundo 3D? Então, aí que a gente dá um verdadeiro cruzado de esquerda, que é pra derrubar o Sonic na lona. Porque o coitado do Sonic, quando foi pro mundo 3D, teve grandes dificuldades. Foi no Dreamcast, que também eu considero que foi um videogame que sofreu, coitado. Ele podia ter demonstrado muito mais, mas também perdeu para a geração PlayStation. Aí já pro PlayStation 2. O Sonic, quando foi pro mundo 3D, não teve lá títulos muito expressivos, não. Não caiu muito no gosto nem dos fãs. Vamos assim dizer, o que o pessoal estava acostumado a ver no Mega Drive não conseguiu ser muito bem transcrito pro mundo 3D. O Sonic foi redesenhado, ficou mais magro, ficou mais alto, ficou colinho verde, ficou até mais maneiro até do que era antes. Meio que ele era... No Mega, tava falando do Mario ser gordinho, mas o Sonic no Mega Drive, as capinhas, tudo, ele tinha aquela pancinha também, era redondinha a barriguinha dele. Não. Peraí, meu. O Neto foi um puta jogador do Corinthians, ele tinha uma barriguinha também, isso não quer dizer nada. Então eu defendo o Mario também com isso. Pra falar isso do Mario, você não falou a mesma coisa. Você vai defender o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, mano. Aquela barriguinha lá jogava pra caramba, viu? Tem nada a ver isso aí, meu. Mas William, você falou uma coisa interessante. No Nintendo 64, a Nintendo deu umas brechas, realmente, ainda veio como cartucho ainda, e assim, a gente já tava numa geração que era CD, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Leandro, na verdade, que eu acho que ele teve. O primeiro videogame de CD foi o Sega, foi um da Sega, não foi, Leandro? Foi aquele que encaixava no Mega Drive, né? Foi um add-on. É, foi um add-on que você instalava no Mega Drive. Mas ele não era um videogame, ele precisava do Mega Drive para fazer o processamento do jogo. Mas é e os jogos? E os jogos, na verdade, eram filmes que você só escolhia se você ia para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Ah, tá. Mas ele usava o processador do famigerado Sega CD, né? Sega CD. A Nintendo realmente demorou um pouco para começar a utilizar essa mídia. Mas então, o precursor de tudo foi a Sega? Na verdade, não. Foi a... William, socorre, gente. Não, teve o PC Engine, teve o Turbo, conhecido nos Estados Unidos como TurboGrafx, que experimentou jogos com CD. A Sega fez a experiência, colocou lá o Sega CD e ela foi fazendo experiências, né? Mas só que o Sega CD, ele tinha tinha vantagem, aquela mídia nova. A Sega apostou no futuro, mas do jeito errado. Porque ela colocou aquela mídia nova, só que ela não colocou jogo o suficiente para aquilo lá. Ela, na verdade, às vezes eram mesmo jogos que você tinha em cartucho do Mega Drive, só que eles tinham umas animaçõezinhas a mais aí. Um caso famoso é do Ernest Evans lá, que era um cara tipo Indiana Jones lá. Ele só tinha umas cenas de anime lá a mais. Né? O jogo em si era igual. Então o povo começou a não ver muita vantagem. Falou, por que eu vou investir num negócio desse? O jogo é basicamente quase a mesma coisa do que eu usava no cartucho, né? Então a Sega tentou de novo também, além do Sega CD, teve também o 32X, que dizia que aí ampliava, é tudo add-on, tudo encaixado no Mega Drive. E que dizem também que era tudo protótipo do que iria vir a ser o Sega Saturn pra frente, né? Só também foi outro projeto que não engrenou. Que não, né? Engrenou. Só que o Saturn também sofreu, que aí ele já pegou a geração PlayStation, né? Que aí veio a Sony e acabou com a tudo. A Sony acabou com todo mundo. A estrutura do Sega Saturn não ajudava os desenvolvedores, né? O aparelho em si era melhor até do que o PlayStation. É, porque ele era 32 bits também, né? Então, mas o processamento de 3D dele era muito complicado para desenvolvedor. É, agora a gente vai chegar na geração 32-bit, 64, aí o Sonic derrapa mesmo, aí não tem mais como. O Mario vai seguir pra frente e o coitadinho do Sonic, tanto que a gente chega realmente, chega no ponto do Dreamcast, que foi um console que era pra competir com o PlayStation 2, inclusive, na verdade ele veio antes, né, ele saiu antes. Aliás, William, falando em derrapar, tem que falar também do Mario Kart, né? Saiu primeiramente no Nintendo 64? Super Nintendo. Não, o primeiro Super Mario Kart era do Super Nintendo, que era muito legalzinho, inclusive, né? Aí ele teve outras versões, virou outra tradição da Nintendo, os Mario Karts também, né? O do Nintendo 64, há um tempo atrás, eu joguei até ele também, baixei na WiiWare, só que eu não sei, eu também já não dou tanto ponto pra Nintendo, não sei se porque eu acostumei com o Mario Kart Wii, que é tão bem feito, né? Verdade. Aí eu peguei o do Nintendo 64, achei muito, a jogabilidade meio ruim, meio um pouco complicada. O do Game Boy até parece mais legal, do Game Boy Advance, por exemplo. Tem uma pergunta, quem é mais rápido, Sonic ou Mario dentro do kart? Ah, o Sonic. Com certeza o Sonic. Bom, boa aí. Recuperou um pouco da vantagem. Mas aí, Sonic. Falando de corrida, o Sonic teve o seu título de corrida pra concorrer com o Mario Kart, né? Não, na verdade, pra concorrer. Mas esse título já saiu pro Wii, né? Que era o Sonic Sega All-Stars Racing. Isso, mas aí já é o Sonic Sega mais rápido. É isso que eu também acho. Que coisa ridícula. O Sonic, se ele corre super, de maneira supersônica, por que ele vai precisar de um carro? É que nem aqueles brinquedos que você vê que tem um homem de ferro num carro, né? Tá ligado. Por que o Tony Stark... Ele põe só uma saia de carro em volta e vai continuar correndo a pé, cara. É que nem aquela história, o Tony Stark no carro, com armadura. Falou, pra que ele vai precisar disso? Só se for pra tirar sarro de super-herói pobre, que nem o Homem-Aranha. Falou, eu posso comprar carro, você não, né? O Tony Stark usa carrão pra pegar a mulherada. Mas, voltando no kart do Sonic, realmente veio pra concorrer. Mas é isso que eu coloco de novo o ponto. O que acho que derrubou o Sonic foi o avançar das gerações, colocando o Sonic no mundo 3D, não foi legal, do tipo, é pra ele ser um personagem rápido. Só que no mundo 3D o povo não consegue acompanhar ele, cara. Ninguém consegue, é muito rápido. A sensação que eu tenho de jogar um jogo do Sonic, pelo menos o que foi no Dreamcast, no PlayStation 2 também, depois quando a Sega já tava licenciando pra outros consoles, é que você deixa muita coisa, os cenários são maravilhosos, só que deixa muita coisa pra trás, porque o Sonic vai tão rápido que você não admira o jogo, você não curte o jogo, parece. É, eu acho que... mas eu acho que, na verdade, assim, ó, enquanto tava acontecendo a guerra das duas empresas, Sega e Nintendo, eu acho que o Sonic, na minha opinião, assim, eu vou confessar, eu não sou ceguista, na verdade, eu sou nintendista, mas... Sonic... Eu sou um nintendista que não gosta de Mario, essa que é a verdade. Seu traidor. Nós temos aqui uma virada de casaca no final da luta. Venha, percebendo que o Sonic está cambaleando, os defensores vai jogar a toalha. Bota o bigode e o boné vermelho. Ô, Fábio, isso tá mais pra WWE do que o UFC. É, gigantes do ringue agora. Não, assim, ó, falando sério agora, eu gosto muito mais do Sonic do que do Mario, na verdade, mas então eu acho que enquanto tava acontecendo essa guerra Sega versus Nintendo, o Sonic era um personagem mais descolado, era um jogo mais, não mais bonito, assim, mas era um jogo diferente do Mario. A gente tava acostumado com um joguinho de plataforma no estilo Mario, que ele vinha pulando, pulava, tirava uma moedinha, não sei o que, era um jogo lento. O Sonic veio de uma forma diferente, ele veio de uma forma que já não era tão linear quanto o Mario, porque o Mario você tinha um caminho, você jogava, você chegava em alguma fase que você não conseguia passar, você tinha que jogar 50 vezes aquela fase pra passar, porque a gente sabe que antigamente era assim, né, cara, pra você poder jogar, você jogava 50 vezes a mesma fase, até decorar tudo, conseguir passar. O Sonic, por um outro lado, ele já não tinha essa linearidade tão à risca, né, cara? Você podia fazer as fases do Sonic com diversos outros caminhos, com diversas outras formas. Você podia tentar pegar só os anéis lá, as moedas lá, que são os anéis. As esmeraldas, você podia tentar fazer só num tempo mais rápido, que era pra passar de uma vez a fase. Enfim, o Sonic veio com uma proposta muito diferente do Mario, e eu acho que nessa fase o Sonic é infinitamente melhor do que o Mario. Mas com o passar do tempo, a Sega perdeu mercado, a Sega foi caindo e a Nintendo continuou, meio aos trancos e barrancos ainda, mas continuou, né, cara? Que nem hoje a gente vê assim, a Nintendo, o mercado da Nintendo hoje é praticamente um mercado infantil, né, cara? Que qual que o console da Nintendo hoje pra competir com os PlayStation, com os Xbox. Isso é verdade. Então, assim, a Nintendo tomou couro na geração, tomou couro. Ela teve um videogame bem sucedido até o Super Nintendo. Depois o Super Nintendo. O N64, o GameCube. Perdeu. Mas estavam ultrapassados. Mas o problema do Sonic foi o próprio paradigma que ele quebrou. Ele quebrou aquele paradigma, aquela estagnação de jogos em plataforma, que todos seguiam aquele mesmo formato. Só que depois isso daí com o tempo se tornou insustentável para os novos jogos, né? Porque acabou esse jogo de plataforma. Essa é justamente isso, Leandro. Os jogos eram todos de plataforma e lineares. O Sonic veio e quebrou o paradigma. Mas quando passou para a geração 3D, a gente já tinha outras câmeras, já tinha outros tipos de visão do jogo. Já não era aquele jogo de plataforma. E você tirou o Sonic da plataforma, ele não rola, entendeu? Não é um jogo que vai ter graça, porque a graça do Sonic qual era? A velocidade. Você tirou ele de um jogo de plataforma, você vai colocar ele num jogo com uma câmera nas costas dele, assim, que é a visão que a gente tinha dos outros jogos, fica um jogo, entendeu? Que perde aquela magia que ele tinha da plataforma, de fazer vários caminhos. Ali ele vai ficar um jogo, ele vai cair num jogo comum, que tava saindo toda hora. Eu acho que é isso. E o feeling que acho que a Nintendo teve com o Mario 64, que colocou ele tirou ele das plataformas também no 64, só que conseguiu criar um mundo lá que dava pro Mario ir, né? Eu acho que dava pro Mario andar. O que eu acho que foi, na verdade, o feeling que a Nintendo teve com o Mario 64, que tirou ele da plataforma também, daquele mundo 2D, e colocou ele no mundo 3D, mas criaram um mundo que ainda tinha cara de Mario, que dá pra você jogar naquele mundo 3D da mesma forma, divertindo-se da mesma forma que você se divertia com o mundo 2D dele, lá com o reino do deserto, o reino da neve e tudo mais, e conseguiram ter esse jogo de cintura para colocar ele nesse mundo. E é uma fórmula que seguiu nos diversos Marios, jogos do Mario, teve que foram seguindo até chegar no Mario Galaxy. É. Teve o Super Mario Sunshine do GameCube, que é muito bom, Mario Galaxy 1, e teve uma crítica tão boa que saiu o Mario Galaxy 2. O 2 até foge um pouco, não é nem tanto linear, que você às vezes anda nos planetinhas muito pequenininhos, toda aquela visão tudo girando ali, você fica até meio maluco, né? Dependendo de alguns planetas ali que você vai. Mas a fórmula é essa, colocou o Mario num mundo que encaixa com o jeito Mario de ser, né? Aberta a contagem, Sonic na lona, mas eis que termina o segundo round e vem o terceiro nessa luta que permanece empatada aqui até então. E agora entra a princesa do mundo do Mario de biquíni. Beach. Princesa Beach. Entra de biquíni, segurando a faca de terceiro round. Eu manjo pra caramba desse jogo, cara. Uma curiosidade a respeito do locutor. Eu nunca passei da primeira fase do Sonic e o Mario, por não ter save, eu nunca fui adiante também. O Mario tem save. Ah, é o contrário, né? O Mario World já tem save. Mario World já tem save. É, não adianta, não tem habilidade. Magic Carpet funciona? Esse jogava bem. Tetris. Beleza, vamos lá, terceiro round, vamos ver se desempata essa luta. Mas aí, William, fala um pouquinho do encontro do Mario e Sonic no mesmo jogo. Então, galera, houve uma época, para quem não conhece, antes, pré-surgimento do PlayStation, que havia uma guerra muito grande. Assim como a gente está fazendo aqui, está representando, a Sega e a Nintendo tinham uma briga horrorosa e chegava ao ponto de marketing mesmo, uma meio que xingar a outra. E até colocar coisa... Ah, seu bobo! Sim, feio! É, alguma coisa assim, do tipo, a Sega fazia comercial na TV. Aqui a gente não viu muito no Brasil, mas nos Estados Unidos e no Japão a coisa foi mais feia. De colocar propaganda de que a Sega fazia o que a Nintendo não fazia, e aí a Nintendo, para revidar em jogos, colocava alguma coisa que lembrava o Sonic em último lugar, que é o caso do Donkey Kong, do Donkey Kong Country. Mas, e assim foi essa briga até o surgimento do PlayStation, que derrubou as duas, tanto a Sega quanto a Nintendo. Com o passar dos anos, então a Sega, depois do Dreamcast, largou mão de fabricar console, decidiu, falou, não, eu vou, as minhas marcas registradas eu vou usar nos consoles dos outros. Aí teve jogo licenciado para Sony, teve jogo licenciado para Nintendo e para outras empresas aí. E teve, lógico, com o Sonic aí não mais preso aos consoles da Sega, aí ele pôde passear no console dos outros. E o que até para uma galera que viveu a época da guerra Sega versus Nintendo, que parecia uma coisa impossível de acontecer, ou então algum devaneio de algum pirata maluco que conseguia mudar a programação do jogo, o Sonic e o Mario puderam aparecer num mesmo jogo juntos, tá? Oficial, com selo oficial lá Nintendo de qualidade, num console da Nintendo, uma coisa que parecia surreal demais, né? No Super Smash Bros. Brawl, que era um joguinho de luta que a Nintendo já tinha criado, uma franquia de jogo de luta que a Nintendo tinha criado, com os seus medalhões lá, que tem o Link, tem a Samus do Metroid, Pokémons até não poder mais, o Pikachu e tudo mais, e tinha o Mario, tinha o Luigi, tinha o Bowser e tudo mais, e no Super Smash Bros. Brawl, o Sonic foi o convidado especial. Tanto que até a propaganda do game, quando foi divulgado na internet e tudo mais, o que era interessante, um dos chamariz era o fato do Sonic estar convidado e mostrar um embate do Sonic com o Mario ali, os dois lutando, né? Que representando o que eles representaram pelas suas empresas alguns anos antes. Apesar de eles estarem trocando uns sopapos aí, continuaram muito amiguinhos e teve até desembocar no Mario e Sonic a The Olympic Games, né? Que foi o jogo que começou aí com a última Olimpíada de... Não a atual, né, que teve agora em 2012 em Londres, a anterior que teve na China, em Pequim, e um jogo em homenagem que a Nintendo saiu, que tinha várias modalidades esportivas, a turma do Mario e a turma do Sonic juntos, naquele espírito olímpico bonito, toda aquela coisa, amiguinhos, dando a mão, abraçando, disputando junto, uma coisa surreal demais pra quem viveu a época da guerra Sega versus Nintendo. E esse do Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos aí não parou. Teve Olimpíada de Inverno, teve Olimpíada agora de Londres, teve... E assim continuou. E eu acho que agora essa parceria Nintendo e Sega vai ser eterna agora também. A não ser que a Sega volte a querer fazer console. Ah, mas é difícil isso. Então quer dizer que os dois viraram amiguinhos agora. Agora são amiguinhos. Uma coisa que a gente não imaginava. Tanto que... nós que vivemos. É, William? Agora saiu um exclusivo do Sonic pra pro Wii U, né? É verdade, rapaz. Não adianta a Sony querer, não adianta a Microsoft querer. Saiu um jogo exclusivo pra Nintendo. A Sega deu exclusividade pra Nintendo, um título novo. Sonic. Quem diria? Sabe o que é isso? Dinheiro! Money Talks. Inclusive, William, não sei se você já jogou o Sonic Lost World. Não joguei ainda. Título. Se você jogou Mario Galaxy, você vai ver muita coisa do Mario Galaxy no Sonic Lost World. Ah, é? Aquelas cenas que você gira em torno de um planeta com a gravidade dentro de um objeto e você corre em volta daquele mesmo objeto. Esse tipo de coisa é muito semelhante ao Mario Galaxy. Mas é um jogo excelente. Será que teve algum dedinho da Nintendo aí no meio do desenvolvimento? Não, foi bem jogo? Inspirado no sucesso do Mario Galaxy. Quem diria, hein? É, e hoje a SEGA não tem mais console, né? Então a SEGA firmou um contrato de parceria exclusiva com a Nintendo, né? A partir de agora, quem gostava ou quem ficava em dúvida entre o Sonic e o Mario, tendo um Wii ou um Wii U, consegue satisfazer os dois gostos, né? É, verdade, né? O pessoal da estratégia da SEGA também escolheu bem o parceiro, né? Ah! A Microsoft e a Sony arrebentando de venda, vamos dar exclusividade pra Nintendo! É, mas aí tem uma questão de público-alvo, né? É, porque é mais infantil, né? Tanto é que o nome da Nintendo, do Super Nintendo, era... A Famicom. Famicom era... Family Computer. É, Family Computer. Era a abreviação dos dois, misturou os dois e eles trazem essa... Até hoje eles levam bem a sério esse negócio de jogar em família, jogar jogos mais para crianças... E nas franquias famosas, né? Um cara que compra um console da Nintendo, hoje em dia, é porque ele ainda é fã de Super Mario Bros., ele ainda é fã de Zelda, ele ainda é fã de Metroid, ele ainda é fã de... Tá. Então vocês estão querendo dizer que quem compra o Super Nintendo é um cara de 30 e poucos anos... O Nintendo Wii é um cara de 30 e poucos anos que pensa como criança, porque o público é algo infantil mesmo, né? É, não sei. Mas Zelda e Metroid não é, cara. São saudosistas, pô. Saudosistas. Zelda e Metroid não é infantil. Jogo de família é celular, tablet, cada um seu. Jogo de família é Angry Birds agora. Angry Birds, aí sim. Candy Crush. O jogo que... Vai desmoronar famílias. Então, mas é interessante que depois de tanta briga, tanta concorrência, no final tudo acabou em pizza, né? A gente se engalfinhava por conta desses dois aí, olha lá o que aconteceu. Então, empate nessa briga aí. Tô empate com os dois alaúdes. Eu diria ainda que a SEGA perdeu nessa, mas tudo bem. A gente tá falando de Sonic e Mario, né? É. A SEGA... Ah, beleza, vamos suar o gongo e contar os pontos então, vamos lá. Bem, pessoal, computados os pontos dessa luta, incrível, nós tivemos empate técnico em 64 bits para um lado, 64 bits para o outro, 3D para um, 3D para outro, fim de luta. Ele falou fim de partida. Por favor, se cumprimentem no centro do ringue. Ah, tá bom. É, né? Parabéns pra vocês, tá? Vamos jogar uma partidinha de Mario Kart aí que a gente resolve essa parada. É Mario, é Mario, hein? Jogar de Mario. Então, tá vendo? Ele não resiste, William. Você viu, né? Eu acho que ele é igual o Lucas, ele é entendista. Enrustido, na verdade ele... É. Ele defende a SEGA porque ele comprou muito console da SEGA, mas ele... A vontade dele era ter um Nintendo. É, o pai dele que deu no Mega Drive. Nas primeiras imagens profissionais, Mario possuía macacão vermelho e blusa azul. A partir de Super Mario Bros. 3, a Nintendo inverteu esse padrão de cores, deixando o macacão azul e a blusa vermelha. O dublador do Mario e do Luigi são a mesma pessoa. E o Super Mario Bros. 3 é até hoje o jogo mais vendido do mundo, se a gente não considerar os títulos do Pokémon, lá, o Red, Blue e Green, do Game Boy, que são spin-offs uns dos outros, né? Mas o Sonic também tem a sua parte, ele recebeu uma homenagem, uma importante proteína do desenvolvimento embrionário de mamíferos, Sonic Hedgehog, ou SHH, que é um dos reguladores da organogênese, importante para o desenvolvimento de membros e do encéfalo. Ó, quem diz que cientista não pode ser jogador de videogame também? O tênis do Sonic foi baseado no sapato do Michael Jackson. E falando do Michael Jackson, ele foi o compositor de algumas trilhas sonoras do jogo do Sonic. Mario já apareceu em mais de 200 jogos de videogames. Inclusive no Punk-Out. Ele era o juiz. Ele era o juiz, é verdade. O filme pornô do Mario existe, do Sonic não. Puta merda. É só fechar, vamos dormir, pessoal. Nossa, vamos dormir. Não tinha aqui na minha pau. Boston Melody Medical Problems. Falou, gente. Falou, galera, então. Boa noite. Boa noite pra vocês. Falou, Zalaúdes. Falou, Zalaúdes. Cara, que loucura isso. Mas que loucura.